bem. É. Ok, ouvindo. Sim. Sim. Sim, ok. Sim, ouvindo e vendo, tá tudo certo. Bom, então vamos lá. Eu vou recomeçar a ler o texto aqui desde o início, porque muita gente perdeu. Então vamos lá. Já faz tempo que, movido por decepções repetidas, deixei de acompanhar a produção escrita da Filosofia USP. Até o ponto em que cheguei, nada se havia ali publicado que chegasse nem aos pés de pelo menos uma obra da primeira geração de filósofos uspianos, o Ensaio sobre a Moral de Descartes, de Lívio Teixeira, de 1955. A julgar pelos escritos dos professores Janotti, Chauí, Arantes e outros, aquela faculdade parecia ter andado para trás. Procurando outras fontes do pensamento brasileiro, descobri as obras magníficas de Mário Ferreira dos Santos, Maurílio Penido, Miguel Reale, Vicente Ferreira da Silva e Wilhelm Flusser, ante as quais os uspianos empinavam os narizinhos numa grotesca afetação de superioridade. Julgando que não havia nada de errado em retribuir o desprezo ao gênio com um desprezo ainda maior à mediocridade, perdi todo o interesse em saber o que na filosofia USP se ensinava ou se discutia. Isso foi uns 20 anos atrás. Digo não só para confessar que meus julgamentos sobre aquela instituição podem estar um pouco desatualizados, mas para enfatizar o interesse que despertou em mim o artigo de Joel Pinheiro, Méritos e Deméritos da Filosofia Acadêmica no Brasil, publicado no site da revista Dicta. No sentido puramente escolar, diz Pinheiro, a Faculdade de Filosofia da USP, aspas, é séria. Ela se propõe a ensinar seus alunos a ler textos filosóficos e sair de lá com alguma ideia do que importantes filósofos de diversas áreas e períodos tinham a dizer, fecha aspas. Melhor ainda, aspas, não é palco de propaganda esquerdista, fecha aspas, e, aspas, não dá margem ou dá pouca margem à picaretagem, fecha aspas. Esse mérito, creio eu, não é novo. A filosofia USP de 1980-90 já fazia essas coisas e não creio que as fizesse muito pior do que agora. O problema naquela época era também o mesmo de hoje. Prossegue Pinheiro, aspas. Esse mérito, contudo, deixa um silêncio no ar. Um silêncio eloquente que aponta para o que a faculdade não faz. Preparar seus alunos para a discussão filosófica, para pensarem por conta própria, para darem a sua própria resposta às grandes questões, para serem, enfim, filósofos, fecha aspas. Os próprios porta-vozes da instituição reconhecem isso há tempos. No seu livro de 1994, Um Departamento Francês de Ultramar, Paulo Arantes confessava que, em meio século de funcionamento, ela não havia produzido um só filósofo. Buscando desesperadamente uma justificativa para a existência da entidade, ele declarava que, em compensação, ela havia produzido excelentes historiadores da filosofia. Quais? Perguntava e pergunto eu. Que grandes obras de história da filosofia saíram dali, comparáveis mesmo de longe, às de Überweg, Zeller, Freyle, Copleston, Guthrie, Mondolfo, Giovanni Reale? Absolutamente nenhuma. O prêmio de consolação que Arantes oferecia era perfeitamente inexistente. A faculdade ensinava, de fato, história da filosofia e talvez a ensinasse até bem, mas não produzia nenhuma. Pinheiro está certíssimo em dizer que ali falta alguma coisa e que o que falta é produzir filósofos. Mas será que para suprir essa deficiência basta o incentivo à livre discussão? O remédio me parece ralo e duvidoso. O próprio articulista pergunta, aspas, se existisse esse espaço de discussão e de posicionamento pessoal, alguém duvida que ouviríamos muita asneira? Fecha aspas. Com toda evidência, o enfoque de Joel Pinheiro não escapa ao dualismo paralisante que há décadas volta para periodicamente à baila, como um cacuete invencível ou um ritual obsessivo compulsivo, opondo mecanicamente à rotina profissional uspiana, pomposamente baseada de rigor, o beletrismo autoindulgente, o achismo, o livre jogo das opiniões soltas, o bunda-lelê das ideias. Recentemente, o Sr. Júlio Lemos, com uma imagem um tanto pueril, contrastou a disciplina espartana das formigas engenheiras com a irresponsabilidade festeira das cigarras mágicas, achando que dizia grande novidade, sem saber que reincidia no automatismo mental que remonta aos anos 40 do século passado, à disputa entre João Cus Costa, Heraldo Barbuí, Oswald de Andrade e outros pela cátedra de filosofia da USP. Eu comento esse episódio mais adiante. Automatismo que, longe de dar uma ideia do leque de alternativas na realidade do pensamento mundial, só reflete a estreiteza provinciana de um pseudo-debate risível, folclórico, na mais generosa das hipóteses. O que falta na USP não é espaço para os arroubos inventivos do cérebro estudantil. O que falta, digo logo, é ensinar filosofia. Mas não é isso precisamente o que Pinheiro diz que ali se faz? É, mas ele está equivocado no sentido etimológico da palavra equívoco. Dá o mesmo nome a coisas diferentes. O que se faz na USP não é ensinar filosofia, é transmitir cultura filosófica. A cultura filosófica compõe-se de três coisas. Primeiro, conhecer a bibliografia filosófica e lê-la na máxima extensão possível. B. Dominar a técnica da análise de textos para ter a certeza de que se compreende o que se leu. Terceiro, conhecer a história da filosofia, as escolas filosóficas na sua cronologia e nas relações que têm umas com as outras. Essas três coisas são ótimas, mas ensiná-las não é ensinar a filosofia. A rigor, elas são filologia, estudo científico dos documentos escritos. Tão arraigado é o complexo filológico da USP que o professor José Arthur Janot chegou a definir a filosofia como, aspas, uma atividade com textos, fecha aspas. Na filosofia USP, repito, na USP até o ponto em que acompanhei sua atividade, não apenas não se ensina a filosofia, como não se tem a menor ideia do que seja ensino da filosofia. O próprio Joel Pinheiro não tem, porque ali formou sua mentalidade e, mesmo ao apontar as deficiências do ensino recebido, raciocina dentro de um quadro de referências uspiano. Para entender o que é ensinar filosofia, é preciso partir de uma observação elementar. Como já resumi essa observação no programa de um curso que dei recentemente, limito-me a citá-lo, aspas. A filosofia não é uma ciência, é uma técnica. Se uma ciência busca recortar um conjunto homogêneo de fenômenos e reduzi-lo a uma clave explicativa comum que possa ser confirmada ou impugnada por todos os pesquisadores interessados, o resultado dela é necessariamente uma série de sentenças articuladas entre si por nexos lógicos e referida ao mundo da experiência por um sistema de procedimentos de verificação. Uma técnica, ao contrário, reúne várias correntes causais autônomas e heterogêneas, irredutíveis a princípios comuns e unificadas tão somente pelo resultado a obter. Nenhuma técnica, por mais simples que seja, se deixa explicar totalmente pela ciência. A técnica tem a sua racionalidade própria, interseccionada com a da ciência, mas não redutível a ela, fecha aspas. Se você examinar direitinho o que os filósofos têm feito ao longo dos séculos, verá que a técnica filosófica se compõe da integração das seguintes atividades. Primeira, a anamnese, pela qual o filósofo rastreia a origem das suas crenças e assume a responsabilidade por elas. Segunda, a meditação, pela qual ele busca transcender o círculo das suas ideias e permitir que a própria realidade lhe fale numa experiência cognitiva originária. Terceiro, o exame dialético, pelo qual ele integra a sua experiência cognitiva na tradição filosófica e esta naquela. Quatro, a pesquisa histórico-filológica, pela qual ele se aposta da tradição. Cinco, a hermenêutica, pela qual ele torna transparentes para o exame dialético as sentenças dos filósofos do passado e todos os demais elementos da herança cultural que sejam necessários para a sua atividade filosófica. 6. O exame de consciência, pelo qual ele integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. 7. A técnica expressiva, pelo qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível por outras pessoas. Com toda evidência, o que se ensina na USP são apenas os itens 4 e 5 dessa lista, os quais nem bastam para fazer do aluno um filósofo, nem compõe separadamente dos outros nada que mereça o nome de ensino da filosofia. Eles são, no entanto, os pilares de uma sólida cultura filosófica. Cultura filosófica é o que o sujeito sabe da filosofia sem ter de assumir a responsabilidade pessoal de filosofar. A cultura filosófica tem duas propriedades importantes. Um, ela pode ser adquirida inteirinha em livros, sem necessidade de professores. Os livros essenciais dos filósofos estão traduzidos em tudo quanto é língua. As histórias da filosofia, gerais e especiais, são abundantes e muitas delas de leitura bem agradável, como a de Copleston ou a de Michele Ciacca, ou até a história da filosofia grega de Guthrie, é mesmo uma obra-prima da literatura. Desde dúvidas de terminologia podem ser esclarecidas em dicionários de filosofia também abundantes, dos quais prefiro entre inumeráveis outros, o de José Ferrater Mora e o de André Lalande. Mesmo a análise de texto está tão bem explicada em livros que quem quer que não consiga aprendê-lo sozinho não tem jeito para a filosofia. Bom, isso parece contradizer o que eu disse a respeito da técnica, aqui, A técnica requer algo mais do que o aprendizado em livros, mas a análise de texto é uma exceção. Por quê? Porque a análise de texto se constitui inteiramente de textos. Quer dizer, você fazer uma análise de texto oralmente não leva vantagem nenhuma sobre aquela que você faz num texto. Aliás, até a do texto é melhor. Então, é uma técnica que se pode aprender inteiramente em livros, né? Segundo, sozinha, a cultura filosófica, mesmo em doses cavalares, não fará de você um filósofo, apenas um erudito. Os dois homens de maior cultura filosófica que já viveram no Brasil acabaram não revelando, no fim das contas, nenhum talento especial para a filosofia. Refiro-me a José Guilherme Melchior e Otto Maria Carpon. O primeiro, do qual Raimundo Aron exclamou: "Este menino já leu tudo", mostrava uma inabilidade patética sempre que saía do seu terreno natural, a história, a ciência social e a crítica, para se aventurar em discussões de pura filosofia. O segundo nem se metia nelas, deslizava entre autores e doutrinas, descobrindo afinidade e diferença com uma destreza de leitura incomparável, mas ninguém ficava sabendo, no fim das contas, o que ele pensava a respeito. Em suma, o que se ensina na USP é aquilo que um sujeito esforçado poderia aprender em casa, e que por si mesmo não basta para fazer dele um filósofo. A técnica filosófica em contrapartida é algo que só um gênio incomum conseguiria aprender sozinho. As técnicas quase sempre são assim. Dificilmente você aprenderá a dirigir um automóvel, a cantar, a dançar, a atuar no teatro, a manejar ou construir equipamentos complicados só pela leitura de manuais de instruções, sem o exemplo vivo de um mestre habilitado. Mesmo as ciências mais exatas e impessoais não podem operar sem o uso de instrumentos complexos cujo manejo requer o aprendizado direto, anos de prática junto a um instrutor e a aquisição de talentos sutis cuja transmissão inclui um bocado de comunicação não verbal, pessoal e humana no mais alto grau." Isso aí você tem que ver o sujeito mexendo com o equipamento, né? E se ele quisesse, vamos dizer, reduzir esses atos dele a uma explicação verbal, ele teria muita dificuldade. Então você tem que estar lá e tem que ver. Esse é o coeficiente de subjetivismo do qual nenhum conhecimento científico pode jamais escapar. Em toda essa imensa área da atividade intelectual, o autodidatismo não tem vez. Ora, é justamente para fornecer esse tipo de conhecimento que existem as universidades. Se tudo pudesse ser aprendido em livros, elas não teriam a menor razão de ser e poderiam covantar-se em ser substituídas pelas bibliotecas públicas. O ensino da filosofia é uma das áreas onde essa diferença se exibe da maneira mais patente. Mesmo uma pesquisa superficial mostrará que só houve grande ensino da filosofia onde um filósofo vivo e presente, no auge dos seus poderes intelectuais e pedagógicos, transmitiu aos alunos, na convivência pessoal e diuturna, o exemplo da sua busca e do seu know-how. Muitos desses alunos deixaram depoimentos onde não sobra margem a dúvidas. Quem não viu um filósofo de verdade bracejando dia a dia com as dificuldades da sua própria filosofia não saberá jamais o que é filosofar, pouco importando a imensidão da sua cultura filosófica. Que é, afinal, o primeiro grande clássico da filosofia ocidental, senão o relato do convívio fecundante entre um mestre e o seu discípulo genial? Leiam o Platão, de Paul Friedlander, e terão uma ideia de até que ponto esse convívio, com toda a sua riqueza de experiências pessoais e de percepções diretas, é indispensável à formação do filósofo. A obra inteira de Platão não é senão um longo depoimento da experiência que ele teve com Sócrates. Quantos discípulos não nos legaram depoimentos decisivos sobre a força do exemplo direto, colhido de grandes professores de filosofia, grandes porque não eram apenas professores, e sim filósofos no pleno exercício da sua busca pela verdade, um Santo Alberto, um Hegel, um Boutroux, um Ravesson, um Husserl, um Ortega, um Alain, um Croce, um Cassirer, um Rosenstock. O simples fato de que na USP nada se enxergue, exceto o rigorismo filológico de um lado e as opiniões irresponsáveis do outro, prova que ninguém ali tem a menor ideia do que seja o ensino da filosofia. Pois a filosofia move-se justamente na área intermédia entre os dois extremos do saber e da opinião, depurando a opinião para transformá-la em saber e vasculhando o saber para revelar o que nele resta de opinião camuflada. Nenhuma dessas duas atividades pode se realizar por qualquer das duas vias que, na presunção uspiana, dividem e esgotam o orbe inteiro das possibilidades da inteligência. Não, o que falta na USP não é mais espaço para os alunos dizerem asneiras, eles já desfrutam amplamente desse espaço nas assembleias estudantis, na mídia universitária e na internet. Só perdem nisso para os professores mesmos, Chauís, Gianotti, Safatli especialmente, que, se em classe assusta os aluninhos com o fantasma do rigor, na mídia se deleitam dizendo tudo quanto é a maneira que bem lhes pareça. Justamente nesse ponto, tenho de entrar num capítulo de autobiografia que muito esclarecerão o que estou dizendo. Já contei em outro lugar a origem remota das minhas indagações filosóficas de infância. Mas o primeiro livro de filosofia que li foi O Discurso do Método, de Descartes, do qual encontrei no escritório do meu pai uma tradução portuguesa. Eu tinha uns 13 anos. Não encontrei grande dificuldade para entender o argumento geral, perdendo, é claro, uma infinidade de detalhes, mas, alertado pelo filósofo, criei grandes esperanças no ensino da geometria, que justamente naquele ano deveria suceder ao da álgebra no programa do Linário. Qual não foi a minha decepção quando, logo na primeira ou segunda aula, o professor nos informou com a cara mais bizonha do mundo que um ponto não media nada e que uma reta se compunha de infinitos pontos. Quer dizer, professor, que somando infinitos nadas se obtém alguma coisa, e até uma coisa de tamanho ilimitado, como uma linha reta. O homem se atrapalhou todo e demonstrou por A mais B que nunca tinha pensado no assunto. Foi como se um abismo se abrisse aos meus pés. A disciplina que prometia ser o modelo supremo da racionalidade, note que eu tinha ido, né, também nas férias, entre um ano e outro, eu tinha lido no Descartes que a geometria era o modelo mesmo da racionalidade humana, né? Daí eu falei, bom, agora eu vou aprender geometria, eu comecei a me sentir importante, e quando chego lá, já tive esta decepção. A disciplina que prometia ser o modelo supremo da racionalidade começava por exigir que nós, pobres crianças inocentes, engolíssemos uma premissa que era o cúmulo da irracionalidade, uma contradição viva, um absurdo total. Aquilo travou de tal maneira a minha inteligência que dali até o fim do ano só acumulei zero em geometria, na vaga esperança de que somados me dessem uma boa média final. Essa expectativa geométrica não se cumpriu. Dali para adiante, comecei a testar os conhecimentos dos professores de outras matérias, não por espírito de porco, mas por incerteza genuína. Resultado, perdi o interesse por todas as outras matérias, exceto idiomas, que eram de necessidade absoluta. Os zeros se espalharam pelas colunas restantes do meu boletim, e por volta do fim do ano eu havia chegado à conclusão de que se desejasse entender alguma coisa, teria de me virar sozinho. Passei a matar a aula regularmente, não para ir ao cinema ou jogar futebol, mas para me trancar na biblioteca da escola, na biblioteca municipal, ou no cubículo onde se alojava o nosso clube de ciências, de cuja chave eu dispunha por injusto favorecimento de um professor benévolo, lendo livros de filosofia. Um deles, que requeria atenção mais prolongada, as obras de Spinoza na velha edição de Emile Cissé, até levei para casa e, meia culpa, jamais devolvi. Ainda tem os dois volumes, onde, em cima do carimbo da biblioteca, um gaiato anotou, subrepticiamente extraído da... Na História da Filosofia Ocidental de Bertrand Russell, que era uma leitura muito agradável, divertida, aprendi quais eram os filósofos principais e me atirei ao consumo voraz dos seus livros. Mas logo percebi que por esse caminho eu ia acabar rico de ideias confusas. Como não havia mais ensino de filosofia no ginásio e a perspectiva da faculdade ainda era longínqua, decidi investigar por mim mesmo como era o ensino da filosofia em outros países e regrar meus estudos pela ordem que os manuais recomendassem. Logo caíram-me nas mãos o Manual de Filosofia de Armand Cuvillier, o curso de Filosofia de Ferdinand d'Arquier, a Introdução à Filosofia de Alain, a Lógica Menor de Maritain, a Introdução à Lógica Simbólica de Susanne Kaelanger e vários outros livros que me davam uma ideia do que os meninos da minha idade estariam ou deveriam estar, imaginava eu, aprendendo em terras menos bárbaras. Quando cheguei àquela fase em que os seres humanos começam a se imaginar adultos, decidi investigar se era vantajoso cursar uma faculdade de filosofia. Não tinha a menor ambição de carreira universitária. Meu problema profissional estava resolvido. Tendo entrado para o jornalismo com 17 anos, obtive ali algum sucesso, dinheiro suficiente para o meu sustento, e, sobretudo, o reconforto de trabalhar meio período, como o regulamento da profissão então determinava, com tempo sobrante para estudar em casa. Examinando os salários dos profissionais mais velhos, Vi que se permanecesse no ofício por mais uns anos, logo estaria ganhando 5 ou 6 vezes mais que um professor universitário médio. Estava decidido, jornalista eu era, jornalista seria até a morte. Mais tarde, quando os patrões começaram a boicotar o meio período, tornei-me freelancer e continuei dono do meu horário. Cursar faculdade, então, era coisa sem finalidade profissional nenhuma. Valia pelo aprendizado apenas, tal como eu havia feito uns cursos de teatro e cinema, também sem nenhum intuito de carreira, para a grande felicidade do público brasileiro, que não teve que me ver nas telas nem nos palcos. Nessas condições, e considerando também o emprego mais racional do meu tempo livre, era preciso escolher o melhor e somente o melhor. Ouvi muitas recomendações, mas àquela altura já tinha cultura filosófica suficiente para julgar por mim mesmo o ensino que mais me convinha, e pus-me a ler os programas de curso universitário, revistas acadêmicas, livros dos professores locais mais notórios, indo de vez em quando à faculdade da Rua Maria Antônia, à PUC da Monte Alegre ou à sede Sapiência para saber o que lá se ensinava. Nem é preciso dizer o que aconteceu. Quando notei que o ensino da filosofia naquelas instituições se constituía quase que exclusivamente de história da filosofia, análise de textos, perguntei a mim mesmo se havia proveito em gastar horas viajando de ônibus todo dia, só pelo prazer de ouvir de viva voz aquilo que podia aprender melhor em casa. O curso do professor João Cruz Costa na USP, por exemplo, baseava-se todo no manual de Cuvilliés, que eu já conhecia de cabo a rabo, e que na França era livro para escola secundária. Havia ainda outro obstáculo, os preconceitos emburrecedores que o corpo docente, especialmente da USP, cultivava como se fossem provas de genialidade. Para o leitor fazer uma ideia de até onde isso chegava, note que o professor Gianotti, quando nos anos 50 decidiu estudar algo da fenomenologia, teve de fazê-lo pelo viés da lógica, porque naquela augusta instituição se acreditava que ontologia é coisa da direita. Joel Pinheiro relata que hoje, na filosofia USP, se estudam seriamente os filósofos medievais, até mesmo os menores, como Mateus de Aquasparta. Na época as coisas não eram assim. Ignorar a filosofia medieval era elegante. O sintoma mais evidente disso acabou aparecendo na coleção da editora Abril, Os Pensadores, organizada por professores da USP, sob a direção de José Américo Mota Peçanha. Bom, aí esse pedaço não precisa ler, porque aqui eu resumo o que eu disse a respeito desta coleção e do seminário de ética realizado no Museu de Arte de São Paulo em 1990. Eu comento isso no terceiro capítulo, no parágrafo 3 do Jardim das Aflições. Então, quem quiser, consulte lá. Como já relatei esse episódio em Jardim das Aflições, não preciso me repetir aqui. Noto apenas que em 1990 eu já tinha 43 anos de idade e, diante daquele show de inépcia, só pude me congratular pela presciência juvenil que me mantivera à distância daquela malvadada instituição de ensino. Também é possível que na filosofia USP, como assegura Joel Pinheiro, já não se faça tanta propaganda esquerdista. De um lado, a queda do Muro de Berlim e o descrédito intelectual do marxismo recomendam mesmo a seus adeptos remanescentes uma certa discrição. Do outro lado, não é mais necessário fazer propaganda, uma vez que desde os tempos de Fernando Henrique, a intelectualidade uspiana tomou o poder, controla o país e, ocupada em fazer a revolução desde cima, não tem mais por que entregar-se a ocupações humildes de agitadora e militante, deixando isso para os alunos. Mas é historicamente certo que, desde o início, o grupo dos Gianotti e similares não teve por meta o estudo da filosofia enquanto tal, e sim, como confessou Robert Schwartz, um membro do grupo, aspas, a transformação do mínimo e do máximo, mexer no currículo do departamento, tomar conta do pedaço, meter a colher no debate ideológico, intervir na política científica e, mais remotamente, mudar a ordem social do Brasil e do mundo. Fecha aspas. Tomar conta do pedaço. Poderia haver expressão mais significativa, mais eloquente? Mudar a ordem social do Brasil e do mundo pode soar como grande política, mas sua expressão concreta e imediata na escala do Departamento de Filosofia era o compromisso sagrado com a politicagem mais rasteira, dominar os instrumentos de mando, boicotar e anular os concorrentes, em suma, tomar conta do pedaço. A primeira batalha pela conquista do pedaço, isso aqui é uma coisa que ninguém sabe, isso aqui foi publicado na internet, mas é que nunca ninguém leu. A primeira batalha pela conquista do pedaço veio logo na inauguração do departamento quando, no concurso para o provimento de cátedra de filosofia, todos os candidatos, menos um, o preferido da esquerda, foram vetados in limine, impedidos de apresentar suas teses sob a desculpa de que não tinham diploma de filósofo. A expressão provocou risos em dois observadores estrangeiros de fama internacional, Enzo Patti e Luigi Bagolini. O escolhido, João Cruz Costa, tinha de fato um diplominha francês, mas até seu discípulo, José Arthur Janotti, admite que ele era homem sem estudos sistemáticos, no fim das contas um autodidata que, aspas, lia o que lhe caía nas mãos, fecha aspas. Nada tenho contra os autodidatas, sendo até considerado, erroneamente, um deles. Mas entregar o departamento a um amador alheio a todo esforço acadêmico, enquanto se preteriam homens de alta qualificação técnica como Barbuí, Cerna e Vicente Ferreira, era ignorar a advertência de Henri Bergson. O autodidata capaz de trabalho universitário é, no mínimo, um gênio. Trabalho universitário ao qual o eleito das esquerdas continuou perfeitamente alheio, enquanto os autodidatas o prosseguiam fora da USP. Também nunca vi um professor uspiano confessar que um dos numes tutelares do departamento, Gaston Bachelard, era ele próprio um autodidata em filosofia. Todos os filósofos sem diploma são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Não preciso relatar o episódio de Wilhelm Flusser, um caso deprimente que meu caro aluno Ronald Robson já pôs em circulação em resposta ao mesmo artigo de Joel Pinheiro que estou comentando. Tem um artigo que não deixem de ler. Chama Wilhelm Flusser na Escola Politécnica. Só clicar isso no Google, vocês acham. Tomar conta do pedaço foi operação coroada de sucesso para a glória de um grupelho ambicioso e a desgraça da cultura nacional. Se a filosofia USP acabou por dar atenção à filosofia medieval e até um pouco da filosofia brasileira que antes desprezava, isso foi somente uma manobra com que aquele departamento, tarde demais, se adaptou ao que não podia vencer. Em parte, a pressão veio de dentro da própria USP. Enquanto Peçanha e seu círculo escondiam no fundo do baú mil anos de filosofia, as faculdades de História e de Educação continuavam a fazer seu serviço honradamente, a primeira com os estudos medievais de Hilário Franco Júnior, jamais suficientemente louvados, a segunda com a magistral História da Educação de Rui Afonso da Costa Nunes, um católico conservador que jamais teria vez no Departamento de Filosofia, na qual volumes substanciosos eram consagrados ao pensamento medieval. Mais ciosa de sua imagem que das suas obrigações, a filosofia USP se notabilizou pela capacidade de macaquear retroativamente as iniciativas alheias que não conseguia boicotar, e em seguida pavonear-se de um pioneirismo perfeitamente inexistente. Eu mesmo tive a honra deprimente de ser um dos macaqueados. Então logo publiquei não um, mas dois livros sobre Aristóteles, o meu e o de Émile Boutroux, recolocando em circulação o autor que fazia 3 décadas estava vergonhosamente ausente da bibliografia universitária nacional, os uspianos se apressaram em retirar da gaveta e exibir à deslumbrada plateia uma tese de Oswaldo Porchat Pereira que durante 36 anos ninguém ali sentira a menor urgência de publicar. Dito isto, volto às minhas andanças de juventude. Continuei, pois, estudando sozinho e me impressionando cada vez mais com o número de autores importantes que o establishment filosófico ignorava solenemente. Como os manuais de Cuvilliés e Alquier davam grande importância à psicologia, como preliminar aos estudos epistemológicos, decidi consagrar alguns anos ao estudo dessa disciplina, com a ajuda do meu amigo Juan Alfredo César Müller, só para descobrir, anos depois, que os psicólogos recém-egressos da USP e da PUC nunca tinham ouvido falar em Maurice Cadine, Lipot Zondi, René Lessène, Gustave Thibon, Paul Diel, Igor Caruso, Bruno Bettelheim, Julian James e nem mesmo em Viktor Frankl, do qual àquela altura já havia um círculo de estudos no sul do país. Quando entrei nos estudos de religiões comparadas e tradições espirituais, na década de 70, sob a direção de Michel Weber e Martin Lings um pouco depois, e por meio dos livros de René Guénon, Fritjof Schon, Tito Burka, Seto, Hosseinas, Léo Schaia e outros, cuja influência em profundidade viria a abrir na carapaça da intelectualidade ocidental o rombo por onde entraria a invasão islâmica, aí foi que senti, de uma só vez, todo o peso da indolência mental do nosso establishment universitário. Convocado pelo psiquiatra Jacó Pinheiro Goldberg para um debate sobre religiões, e depois para uma conferência sobre tradições espirituais no Instituto de Biociências da USP, o que mais me impressionou foi a preguiça autossatisfeita com que tantos cérebros uspianos voltavam as costas a acontecimentos intelectuais de magnitude incomparável, nos quais já se anunciavam com clareza, para quem soubesse observá-los, as imensas transformações históricas que iriam sacudir o mundo nas décadas seguintes. Em praticamente todo o meio universitário paulista, não só os pianos, só conheci um estudioso, além do próprio Goldberg, que não estava totalmente cego e indiferente ante a revolta cultural e potencialmente política que a penetração islâmica nos altos círculos do Ocidente ia sutilmente preparando. Meu amigo Inácio da Silva Teles, professor da Faculdade de Direito, enxergava aí alguma coisa, ainda que confusamente, e tinha ao menos o mérito de entender que aquilo que ele estava dizendo era mortalmente sério. Duas décadas se passaram antes que os formadores de opinião, egressos das nossas universidades, começassem a se dar conta de que o Islã era uma potência avassaladora capaz de mudar o curso da história mundial. E mesmo os que o notavam não estão conscientes até agora das raízes intelectuais da coisa. Quer dizer, aquilo que já estava visível em 1970, a intelectualidade local não começou falando de 1990. E fala só porque, vamos dizer, essa penetração islâmica agora assumiu uma feição mais popular, mais pública, através de imigração, greves, quebra-quebra, terrorismo, etc, etc, etc. Quando a coisa estava mostrando as suas primeiras raízes intelectuais, era ali que era a hora de perceber, peraí, isso aqui é o que está acontecendo na vida intelectual, mais dia menos dia vai ter repercussões históricas maiores, então nós temos que prestar atenção. Não, ninguém queria prestar atenção. Não preciso continuar com esse rosário de decepções. Aos 30 e poucos anos de idade, eu já havia concluído que da classe universitária brasileira se podia esperar tudo, exceto o mínimo indispensável de iniciativa intelectual, de desejo de saber, sem o qual uma vida de estudo se reduz à rotina seca e burra de uma profissão burocrática. Até então, embora tivesse acumulado mais cultura filosófica do que qualquer professor que eu conhecesse, embora ocasionalmente desse umas conferências aqui e ali, eu não me sentia seguro para publicar nada sobre assuntos de filosofia, porque ainda me faltava o essencial, a vivência pessoal, o aprendizado direto com um filósofo autêntico na plenitude dos seus poderes criativos. Isso não existia em nenhuma universidade brasileira, e carregado de filhos e despesas, eu não podia sair do país. O maior dos nossos filósofos, Mário Ferreira dos Santos, havia morrido em 1968, Vicente Ferreira em 1963, Flusser tinha voltado para a Europa em 1972, e o Instituto Brasileiro de Filosofia de Miguel Reale já não estava mais no seu momento de maior esplendor. A intensa leitura de biografias de professores notáveis e de vez em quando o encontro fugaz com algum grande espírito, Julián Marías, Edward St. Nasser, Martin Links, me davam uma vaga imagem do que uma convivência pedagógica poderia ser. Mas, no fim das contas, tudo não passava do sonho impossível de um pobre rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Foi então que, por intermédio de uma das filhas de Mário Ferreira, conheci o padre Stanislaus Ladusans, um filósofo estoniano que o Papa João Paulo II, seu amigo de juventude, havia encarregado a missão impossível de reintroduzir um pouco de catolicismo numa universidade católica no Brasil. Encontrando resistência demais no Departamento de Filosofia da PUC-Rio, ele simplesmente criara outro departamento, num belo casarão da Gávea, onde instalou a maior biblioteca de filosofia que já existiu nesse país, e com poucos colaboradores iniciou os cursos do CompeFil, Conjunto de Pesquisa Filosófica da PUC do Rio de Janeiro. Dele eu só havia lido uma antologia de autorretratos intelectuais de filósofos brasileiros, onde muito me impressionou o fato de que o estudioso europeu, mal chegado ao país, se interessasse mais pela produção filosófica local do que qualquer universidade brasileira. Estava também informado de que fora por iniciativa dele que Mário Ferreira, já no fim da vida, havia recebido pela primeira vez um convite para lecionar em instituição de ensino superior no Brasil, chegando a dar umas poucas aulas na Faculdade Nossa Senhora Medianeira dos Jesuítas, pouco antes de morrer. Goethe costumava dizer ser privilégio do talento reconhecer o gênio, que a mediocridade só busca destruir. Sendo Mário provavelmente o pensador brasileiro mais discriminado e boicotado, o padre Ladusans, ao reconhecer e honrá-lo contra tudo e contra todos, se revelava, no mínimo, um homem de talento e coragem. Fui procurá-lo de início como um puro conhecedor da obra de Mário. O pessoal do Instituto aqui saiu, mas a nossa transmissão continua normal, né? Fui procurá-lo de início como um puro conhecedor da obra de Mário, em cujo estudo eu andava mergulhado fazia alguns anos. Tendo descoberto por baixo da barafunda dos textos do filósofo uma espécie de ordem secreta que explicava o sentido do conjunto, eu havia escrito um estudo de umas 30 páginas sobre, aspas, a estrutura da enciclopédia das ciências filosóficas de Mário Ferreira dos Santos, fecha aspas. Fui mostrá-lo ao padre para que ele julgasse se aquilo valia alguma coisa e se fazia sentido publicá-lo. Ele era um homem grandão, gordo e forte, com uma cara de poucos amigos, do qual se inspiraria antes uma bronca do que quaisquer palavras animadoras. Deixei o escrito com ele e voltei em 2 semanas para receber uma reprimenda. Para minha grande surpresa, ele me respondeu: aceito isto desde já como trabalho de conclusão de curso, mas primeiro você tem de fazer o curso. Que curso? O nosso curso aqui do Compefil. Dura 4 anos e você recebe seu diploma pela Universidade de Navarra, com a qual temos um convênio. Não estamos procurando quantidade, temos só 2 alunos. Queremos só os melhores. Em seguida, deu 2 nomes de alunos ilustres que haviam se formado lá e estavam ensinando, um em Liechtenstein, a outra numa faculdade brasileira, não lembro qual. A mensalidade do curso era irrisória. As aulas eram aos sábados, da manhã até à noite, correspondendo a uma carga diária de mais ou menos 3 horas. Se fosse dar aquilo dia por dia, seria 3 horas por dia. Durante 3 anos, passei as noites de sábado dormindo no ônibus de São Paulo até o Rio, e as de domingo voltando para São Paulo, onde, esbagaçado, mas feliz, dormia até amanhã, até a segunda de manhã. Logo na primeira aula tive um choque. O homem colocou os problemas fundamentais da teoria do conhecimento, dividiu-os numas quantas perguntas e anunciou: vamos examinar cada uma dessas questões desde o ponto de vista das principais escolas filosóficas, confrontando umas com as outras, e depois vamos esboçar a solução pessoal que nos parece a mais apropriada para cada uma delas. Em seguida, passou a analisar o conhecimento pelos sentidos, conforme visto por Platão, por Aristóteles, pelos estoicos, e veio vindo até chegar a Husserl e Merleau-Ponty. Não era só um relato histórico. Cada novo capítulo é uma etapa trabalhosa e problemática de um processo dialético que se desenrolava na mente do expositor naquele mesmo instante, com idas e vindas que, refletindo a intensidade de uma busca interior, não saltavam nenhuma dificuldade. Nada havia ali de exposição escolar. Era a própria busca filosófica do nosso professor que, assumindo a linguagem da história, enxergava nos avanços e recuos da inteligência em luta com um problema ao longo dos tempos, a imagem ampliada de um esforço cognitivo presente, vivo diante de nós. Não era um conhecimento pronto, nem uma análise de textos, era uma filosofia in fieri, filosofia que estava se fazendo, a luta da inteligência para perfurar a opacidade do pensamento e atingir a realidade das coisas. É isso, meu Deus do céu, exclamei dentro de mim. Era isso que me faltava, era isso que faltava em todo o pretenso ensino da filosofia que eu conhecera até então no Brasil. Não erudição histórica, não análise de textos, não mera exposição de doutrinas prontas, mas experiência viva do filosofar, o exemplo de como se faz. Era como se um surdo, tendo lido partituras e conhecido da música só a sua estrutura matemática, de repente tivesse seus ouvidos destampados e sua alma inundada pelos acordes de uma cantata de Bach. Nada impede que o sujeito surdo estude o lado matemático da coisa e compreenda a estrutura, né? Mas de repente começa a ouvir e daí vem a música de verdade, né? Muitas vezes o professor lá dos anos repetiu essa performance diante de nós, naquela sua pronúncia medonha repleta de R's. Não sei quantos dos meus colegas, eram apenas 4, depois 3, depois 2, perceberam claramente o que estava se passando. Para alguns deles, muito daquilo era matéria nova, e o esforço de gravar o conteúdo na memória empanava um pouco o brilho da forma. Mas para mim não havia praticamente, ali não havia praticamente informações novas. A diferença era que tudo que eu recebera pronto, cristalizado em textos, vinha agora em estado de magma, ardente e vivo. Você pode apreciar milhares de esculturas em museus, nas praças ou em reproduções impressas. Pode chegar a dominar por esse meio toda a história da escultura. Pode até compreender, mediante explicações eruditas, muitos dos princípios estéticos e das técnicas no fundo dessas obras, mas jamais se tornará um escultor se não tiver a oportunidade de ver um escultor trabalhando. O Padre dos Anjos era um discípulo de Husserl, empenhado em unificar a fenomenologia com a escolástica, mais ou menos na linha de André Marc e Cornélio Fabro, que eu admirava tanto. Ele não era um professor de filosofia. Era um filósofo a quem acontecera estar filosofando em voz alta na frente de um grupo de estudantes e ser, sob esse aspecto, e nesse momento, um professor. Se querem saber, essa é a definição mesma de um grande professor de filosofia. Palavras quase idênticas foram usadas por muitos estudantes para descrever a experiência que tiveram nas aulas de Alain, de Bergson, de Ortega, de Subir ou do próprio Husserl. Foram ditas também a propósito de Mário Ferreira, que não conheci pessoalmente, mas do qual tive a oportunidade de ouvir muitas aulas gravadas. Essa experiência deixou em mim muitas marcas, das quais assinalo aqui duas. Desde logo, ela me deu pela primeira vez a segurança de escrever e publicar textos de filosofia, porque agora eu não conhecia só os produtos, mas o processo de fabricação. Em segundo lugar, ela me infundiu o gosto da exposição oral, que até hoje prezo muito acima de qualquer coisa escrita. Tenho a certeza de que se conseguisse reproduzir no escrito as nuances todas do que transmite em aula, eu mereceria o Prêmio Nobel de Literatura. Houve alguns filósofos que chegaram perto disso, e um deles, Henri Bergson, recebeu o mesmo Nobel. Outros foram José Ortega y Gasset, Alain, Benedetto Croce e Jorge Santayana. Que prosadores maravilhosos! Mas também é notório que o universo filosófico de cada um deles é relativamente esquemático e simples, sem a riqueza de perspectivas, a complexidade polifônica de um Husserl, de um Zubiri, de um Fögling, cuja linguagem pesadamente técnica leva os leitores ao desespero. Muito bem, eu redigi isso até aqui, eu já havia dado mais ou menos as explicações oralmente, ou aqui, ou no meu programa, mas a conclusão disso está bem nítida. Se não há um filósofo atuante lutando contra as dificuldades da sua própria filosofia naquele mesmo momento em que ele está falando com os alunos, então, simplesmente, não há ensino da filosofia. Há transmissão de cultura filosófica, que é uma coisa que você pode adquirir facilmente em livros, lendo História da Filosofia, Dicionário de Filosofia e livros de análise de texto. Então, é este o problema do ensino da filosofia, não só na UFSC, mas no Brasil inteiro. Alguém está perguntando como é o nome do padre. É Stanislaus, mas com V, Stanislaus Ladusans, Ladusans. O padre, eu já contei para vocês, era um filósofo estoniano, né, e que morreu de alegria quando os russos saíram da pátria dele, que estavam lá ocupando há 30 anos. Ele ficou tão contente que teve um infarto e catapim e morreu, né? Então isso aconteceu no terceiro ano do nosso estudo e por isso mesmo não foi possível terminar o curso e obter o tal do diploma, que também não tem a mínima importância, porque o que eu estava buscando, o que me faltava, era esta experiência, que você não pode obter em nenhuma faculdade brasileira. Agora, existe um outro lado da coisa, que vai nos dar algum trabalho para explicar, mas é obrigatório. Que é o seguinte, existe a possibilidade de você encontrar um filósofo no pleno exercício das suas funções. Mas não é qualquer filósofo que serve. Porque se você encontrar um filósofo que está trabalhando dentro de uma linha de pensamento acadêmico, onde tudo já está muito arrumadinho, tá certo? Você pode se dar muito mal. E isso acontece precisamente quando você entra no estudo da filosofia pelo viés da escola analítica. A escola analítica, no começo do século XX, teve por ambição reduzir a filosofia à lógica, tá certo? Tentando demonstrar que todos os problemas filosóficos, entre aspas, eram como se fossem equívocos de linguagem, frases mal feitas que induziam a confusão e que, então, levavam as pessoas a entrar em discussões que não tinham saída e que você poderia facilmente se livrar desse problema mediante a análise das próprias sentenças. Se você fizesse uma análise lógica, gramatical das sentenças, você, mas o problema filosófico fazia puff e desaparecia da sua mente. A proposta era absolutamente ridícula. Alguns dos que começaram com essa ideia depois se afastaram muito dela, como foi o caso do próprio Wittgenstein. E outros, enfim, como Arthur Whitehead, que não foi propriamente um membro da escola analítica, mas foi um dos camaradas que criaram um instrumental para a escola analítica, escrevendo junto com o Bertrand Russell o livro Princípio da Matemática. Whitehead também tomou uma direção completamente diferente. Mas a escola analítica continuou ocupando um espaço muito grande, né? Então, durante muito tempo, os membros da escola se ocuparam principalmente de demolir ou de impugnar os velhos problemas da filosofia. Mas, quando eu falo problemas da filosofia ou questões filosóficas, sempre tome isso entre aspas. Eu uso a expressão porque é corrente, mas eu não acredito que existam problemas especificamente filosóficos. Eu não acredito que exista uma lista de perguntas que não precisa. Ah, isso aqui são filosóficos, aquelas lá são científicas, isso aqui são teológicos. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que filosofia não é uma questão, vamos dizer, da matéria, do assunto, mas é uma questão do enfoque que você coloca. Na medida em que eu mesmo defini filosofia como a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa, então qualquer coisa pode ser matéria de investigação filosófica, desde que você esteja visando a trabalhar nessa área de tensão entre a unidade da sua consciência individual e a unidade do conhecimento acessível, tá certo? Duas unidades que permanecem sempre potenciais, que nunca se perfazem, porque não é da natureza do homem, vamos dizer, se constituir como unidade perfeita. Então, você poderia até dizer que, em vez de ser uma busca da unidade, é apenas uma luta contra a dissolução, é uma luta contra o estilhaçamento ou da psique ou do universo cultural. Mas, durante 80 anos, a escola analítica se ocupou de dizer que assuntos como, por exemplo, Deus, a imortalidade da alma, etc., não eram assuntos filosóficos porque não podiam ser formulados de modo que atendesse aos requisitos lógicos e gramaticais dessa mesma escola. E de uns 30 anos para cá, outros membros da escola decidiram virar o jogo e usar aqueles mesmos instrumentos analíticos para provar que tudo aquilo que os analíticos diziam que era impossível, era perfeitamente possível e até necessário, né? Como por exemplo, surge a defesa de uma metafísica analítica e até de uma teologia analítica. Então, essa escola se baseia fundamentalmente no aprimoramento dos instrumentos lógicos de análise da linguagem, especificamente, mais especificamente, da linguagem filosófica. Ora, claro que isso é, em certos casos, é de uma grande utilidade, mas às vezes acontecem verdadeiras tragédias por causa desta orientação. E vou mostrar uma para vocês. Santo Alberto Magno, ele criou o que até hoje se chama argumento ontológico da existência de Deus. Ele nunca usou a expressão, nunca chamou este argumento ontológico, né? E, na verdade, quem acaba formulando esse argumento ontológico da maneira mais formal e acabada é o René Descartes, como nós já vimos nas aulas nos textos que viemos estudando, né? O argumento pode ser resumido da seguinte maneira: se você concebe Deus como um ser infinitamente perfeito, e mais ainda no dizer de Santo Anselmo, um ser que não apenas é mais perfeito do que nós imaginamos, mas mais perfeito do que nós podemos imaginar, então você tem de admitir que ele tem todas as perfeições possíveis e imagináveis, e que se lhe faltasse o dom da existência, ele seria imperfeito. Conclusão: o próprio conceito de Deus implica a sua existência. Bom, a partir daí surgiram uma série de discussões. Uns acharam que o argumento valia, como por exemplo Descartes. Defende esse argumento com unhas e dentes, outros contra. Schopenhauer dizia que isso era apenas, vamos dizer, uma brincadeira, um trocadilho, tá certo? Kant também impugnou, dizendo que existência não é um predicado, tá certo? Que ao contrário, dizer que uma coisa existe não acrescenta nada aos seus predicados, quer dizer, você tem a definição da coisa com todos os seus, né, que já tem implicitamente todos os seus predicados. E que quando você diz que a coisa existe ou não existe, você não lhe altera a definição, portanto, não é um predicado. Esse é o argumento de Kant. E assim veio, né? Até hoje, isso nos últimos 50, 60 anos, os filósofos analíticos estão lá se digladiando, né, a esse respeito. Muito bem. Para uma escola que prometeu justamente libertar a filosofia das discussões sem fim, mediante uma análise de linguagem que estourava como bolhas de sabão as perguntas filosóficas. Você vê que ela está há 100 anos já discutindo esse assunto sem chegar a conclusão nenhuma, é uma espécie de, como é que diz, saída de leão, chegada de cão. Por que que isso acontece? Por que que aqueles que se propuseram libertar a filosofia das discussões sem fim entram eles próprios numa discussão sem fim? Bom, se você começar a aprender filosofia com um desses filósofos analíticos, seja do tempo da crítica destrutiva, seja agora na nova fase da reconstrução analítica, com Michael Dummett, Alvin Plantinga e tantos outros, e tem muitos desses caras, são realmente brilhantes, né? O que vai acontecer com você? Você vai ficar persuadido, primeiro, de que a filosofia é eminentemente análise do discurso. Em segundo lugar, você vai ficar persuadido de que existem, aspas, questões filosóficas. Existe um certo repertório de questões que são questões da filosofia. E terceiro, que essas questões são filosóficas porque são questões que não dizem respeito à experiência, mas dizem respeito ao puro raciocínio. Ou seja, a filosofia é eminentemente uma atividade apriorística, ela não depende da experiência e ela se desenrola na pura esfera do raciocínio. Todos os analíticos acreditam mais ou menos nisso, né? Bom, só que é o seguinte, isto é o que eles acham da filosofia, não o que todos os outros acharam e não o que filósofos de outras escolas acham. Na medida em que você aceita esta proposta inicial da filosofia, você não sai mais de dentro dela, não tem mais como sair, porque o que quer que qualquer questão filosófica, entre aspas, ou qualquer questão que seja que você vai examinar, você vai olhar sempre pelo viés da análise da linguagem, pela lógica do signo, pela estrutura do silogismo, etc, etc, etc. E vai continuar aprofundando cada vez mais, né, esta análise lógica até chegar, vamos dizer, a um limite impossível onde todas as questões ou serão resolvidas ou serão impugnadas, né? Bom, no caso específico da discussão sobre o argumento de Santo Anselmo, isso é muito interessante porque um dos filósofos mais eminentes da nova escola analítica, que é a escola analítica cristã, que é o Alvin Plantinga, né? Ele fez uma antologia dos textos que dão o status questiones da discussão sobre o argumento de Santo Anselmo. Então ele coloca lá os textos do próprio Santo Anselmo, depois o texto de Santo Tomás de Aquino, depois do Descartes, depois do Kant, Schopenhauer, etc, etc, até chegar, né, aos últimos expoentes da escola analítica. E uma coisa absolutamente notável é que o tempo todo eles estão falando do argumento. Esse argumento vale? Esse argumento não vale? A existência é um predicado? A existência não é um predicado? Né? Schopenhauer, por exemplo, dizia que bom, você já embutiu a existência de Deus na premissa e, portanto, você obtém na consequência. Então, isso aí é como um mágico que tira um coelho da cartola porque ele botou o coelho lá na cartola. Outros dizem que não é assim e a discussão continua. Mas o fato é o seguinte, Santo Anselmo em nenhum momento escreveu o que quer que fosse sobre o argumento ontológico. Ele estava escrevendo sobre Deus. Né? Então, o objeto do argumento era Deus. Eita. Travou. E agora? Um momentinho que nós já vamos destravar esse negócio aqui. Não se preocupe que nós não vamos perder o fio da meada, não. Então vamos lá. Imagem e som, estou curado, estou curado, ouvindo e vendo. Então vamos lá, então voltar. Vamos voltar. Muito bem. Então, você vê aqui, na introdução dessa coletânea, né, um filósofo chamado Richard Taylor, quem selecionou os textos foi o Plantinga, mas quem fez a introdução foi um professor Richard Taylor. Ele diz o seguinte, ele diz que Santo Anselmo, nesses dois livros que chamam Monologium e Proslogium, ele não está tentando descobrir se Deus existe. Ele já está persuadido pela fé de que Deus existe E ele está tentando apenas encontrar algum fundamento intelectual da fé. Tá certo? Não para reforçá-la, mas apenas para esclarecê-la. Porém, uma vez que ele disse isto, o problema da fé fica colocado, vamos dizer, fica posto de lado e pode-se prosseguir indefinidamente discutindo a consistência lógica do argumento. Só tem o seguinte, Santo Anselmo diz as seguintes coisas. Ele diz que se você compreende o conceito de Deus, então você tem que admitir que esse conceito exige a existência, ou mais ainda, ele implica a impossibilidade da não existência. Isso é o que ele diz. Mas a frase decisiva aí é se você compreende. O que é compreender o conceito de Deus? O que é compreender o conceito de qualquer coisa? Eu lhe digo, por exemplo, quadrado redondo. Então, eu dou para você a definição de quadrado redondo. Quadrado redondo é uma figura de quatro lados iguais, retilíneos, figura plana de quatro lados iguais, retilíneos, e quatro ângulos retos, sendo que todos os pontos dos seus lados são equidistantes de um centro. Você não compreendeu a definição? Compreendeu perfeitamente. E justamente porque você compreendeu a definição, você sabe que essa coisa não pode existir. Não é isso? Então, eu digo, em que medida o quadrado redondo é compreensível? Note bem, não o seu conceito apenas. Se você tiver somente o conceito, tá certo? Você poderia saber a partir daí que o quadrado redondo é impossível? Não. Você precisa tentar partir do conceito para a realidade da coisa considerada. Então você sabe que uma figura conceituada assim não pode se realizar. Mas isso quer dizer que você não tem na mente só a definição verbal. Você tem um esforço mental de realização do conceito. E esse esforço, evidentemente, falha. Você diz, não dá para fazer uma figura assim. Não é isso? Se eu lhe digo, por exemplo, um animal que é assim, um cruzamento de cavalo e galinha. Tá indo bem aí? Tá? Não se preocupe, se tiver problema, eles avisam aqui. Então, eu digo um animal que é. Ah, aqui alguém diz o cavalo. Tá certo, é o cavalo, é galinha e cavalo. Deu bom. Você pode imaginar, você pode até tentar imaginá-lo com vários formatos. Mas você sabe que pelos meios, tá certo, da fisiologia animal, não é possível realizá-lo. Ou seja, ele pode ser realizado em imaginação, mas ele não pode ser realizado na esfera biológica. Tá certo? Ora, isso significa que em todos esses casos, em todos esses exemplos de conceitos de coisas impossíveis, você não tem somente a definição verbal, mas você tem um conceito no sentido pleno da palavra conceito, que é o conceptio, quer dizer, apreender duas coisas juntas. Quer dizer, você pega a esquemática lógica da definição, e você pega os traços reais que na experiência se mostrariam naquele ente assim definido. E você vê que justamente esses traços que deveriam aparecer na experiência não podem aparecer porque o quadrado redondo não é realizável, tá certo? Nem mesmo em imaginação, e o cavalo galinha ou cavalo, tá certo? Só é realizável em imaginação, mas não pelos meios da biologia. Então, o que é compreender o conceito de Deus? É só entender as seguintes palavras. Um ser infinitamente perfeito. Ou mais ainda, um ser que não somente é mais perfeito do que nós imaginamos, mais perfeito do que tudo que nós podemos imaginar. Você não compreendeu esse conceito? Não, você compreendeu a definição verbal. Se você não fizer nenhum esforço de perguntar, mas como seria esse ser na realidade, você não tem verdadeiramente um conceito, você tem só uma definição verbal. Então, todas as discussões que se desenrolam sobre o argumento de Santo Anselmo, desde o tempo dele até hoje, e principalmente nas últimas décadas, se atém à estrutura lógico-linguística do argumento, partindo do princípio de que todo mundo apreendeu o sentido do conceito, quando a verdade é que não apreenderam. É? Por quê? Para eu ter o conceito, eu preciso fazer algum esforço para realizar mentalmente o objeto considerado. E é justamente quando esse esforço falha, como no caso do cavalo-galinha ou do quadrado redondo, é que eu digo, esse objeto não existe, ou digo, ele não pode existir, sua existência é impossível. Então, ele quer dizer que estes conceitos, eles só podem existir na mente, e não existem sequer como conceito, mas somente como definições verbais. Ora, isso quer dizer que na medida em que a discussão se concentra no argumento e não no objeto conceituado, ela se torna uma discussão exclusivamente lógica. Não é isto? Porém, não esqueçam do seguinte. Santo Anselmo disse que este argumento é verdadeiro se você compreende o conceito de Deus como ser absolutamente perfeito, infinitamente perfeito. Mas o que é compreender o conceito de Deus como ser infinitamente perfeito? Hã? Tente imaginar uma das perfeições de Deus, para saber como seria e para você, vamos dizer, ter ideia real desse ente hipotético chamado Deus, ter uma ideia que contém em si mais substância do que a mera definição verbal lhe está oferecendo. Ou seja, para você se certificar de que você está falando de alguma coisa, tá certo? Mesmo puramente imaginária, e não somente de um esquema verbal, você tem que fazer esse esforço. Então, tente conceber o que é, por exemplo, a bondade infinita, ou a infinita compaixão. Você tem o nível de bondade e de compaixão que você tem. Será possível que esse é o limite da compaixão divina? Não, ele deve ser um pouco mais bondoso e um pouco mais compassivo do que você. Ora, na medida em que você tenta conceber o que seria uma bondade, já não digo infinita, mas simplesmente maior que a sua, é impossível você fazer isso sem você perceber as limitações da sua bondade. E, portanto, o coeficiente de maldade que tem em você. Feito isso, você automaticamente vai perguntar, mas como é que eu, dentro da minha maldade, poderia conceber o que é efetivamente a bondade, se eu não a conheço? Então, nesta investigação, o simples fato de você tentar imaginar uma bondade maior do que a sua, já coloca em questão, vamos dizer, os limites da sua bondade e coloca em questão a sua maldade. É impossível você continuar meditando isto sem que isto coloque você mesmo em questão. Ou seja, você está tentando imaginar uma qualidade que você não tem, e na medida mesmo em que você não tem, você percebe que a concepção que você tem dela é deficiente e que para ter uma concepção mais clara, mais intensa e mais real, você precisaria se tornar melhor. Do mesmo modo, se eu digo, Deus é infinitamente sábio. O que é a sabedoria infinita? Vamos ver o coeficiente de sabedoria que eu tenho. E daí eu vejo que ele é pequenininho, limitado, e que não é que eu não consigo conceber uma sabedoria infinita. Eu não posso conceber uma sabedoria maior do que a minha. Né? Porque para isso eu precisaria ser mais sábio do que eu sou. Por exemplo, eu estou aqui encontro um sujeito chamado Platão. Me digo, Platão é mais sábio do que eu. Eu digo, como é que você sabe que ele é mais sábio do que você? Se você é menos sábio do que ele, você não tem dentro de si os conteúdos da sabedoria dele, por definição. Então, como é que você pode chegar a perceber que Platão é mais sábio do que você? Não é pela apreensão de um conteúdo cognitivo que compõe essa sabedoria, porque daí você já estaria sabendo o que ele sabe. Você chega a isso porque você tem uma abertura para uma sabedoria que é superior à sua. Você se coloca numa posição de aprendizado humilde e devoto perante Platão. E aí você confirma que ela é mais sábia do que você. Por quê? Porque algo vem de lá, que não poderia ter saído de dentro de você. Não é isso? Então, do mesmo modo, qualquer outro atributo. Isso quer dizer que a única maneira possível de você preencher de algum conteúdo, ainda que imaginário, o conceito de Deus como ser infinitamente perfeito, é a sua progressiva abertura, vamos dizer, a faculdades e dons e qualidades que você ainda não tem efetivamente, mas que você tem em potência. Como é que sabe que você tem em potência? Você é capaz de se abrir para elas e adquirir um pouquinho. Ou seja, o sujeito cognoscente, ele é transformado no curso desta busca. E ele é transformado precisamente porque, na medida em que ele tenta conceber perfeições que são superiores a ele, ele adquire automaticamente esta atitude de abertura. De abertura e devoção. Não é isto? Bom, e esta abertura vai modificando você. Quer dizer, esta é a única via de acesso pelo qual o conceito de Deus como ser infinitamente perfeito pode sair do mero esquema da definição verbal para se transformar em alguma representação de uma coisa. Coisa que pode nem mesmo existir, segundo você. Não é isso? Porém, na medida em que você vai se abrindo para dimensões cada vez maiores das várias qualidades que você está buscando, e na medida em que você é transformado e transfigurado pela contemplação imaginativa ou esperançosa dessas qualidades, chega um ponto em que você percebe que você não é mais o sujeito ativo da busca. E que aquelas próprias qualidades que te transcendem, elas estão te transfigurando. E isso é o máximo conhecimento de Deus que nós podemos ter. Mas, exatamente no curso desta busca, você se abre para a qualidade que te transcende, se abre para a transcendência. Ora, essa abertura para a transcendência, você, no curso dessa investigação, você descobre que ela é o elemento fundamental da sua própria consciência. Se você não tiver essa abertura para a transcendência, bom, você só pode saber aquilo que você já sabe, você só pode ter as qualidades que já tem, e você nunca pode melhorar. Mas a experiência nos mostra que não é assim. Então, a abertura para a transcendência é um elemento como... O Erich Wögner insistia muito nisso. É um elemento fundamental da consciência. Mas, isso quer dizer que o ser que nós estamos buscando, na medida em que ele é infinito, ilimitado, infinitamente bom, infinitamente sábio, etc., etc., etc., ele não pode se tornar um conteúdo da minha consciência, mas só pode ser conhecido como uma abertura dessa consciência para algo que ela não sabe, mas que ela pode saber. Na medida em que você descobriu a estrutura da sua consciência como abertura, então você descobre que aquilo que está para além dela infinitamente tem de existir necessariamente, senão a sua consciência não poderia existir. Como é que pode existir uma consciência cuja verdadeira estrutura é a abertura para a transcendência, se não há transcendência alguma? Isso quer dizer que a atitude única atitude possível do filósofo que está buscando dar algum conteúdo ao conceito de Deus para depois saber se Deus existe, é a abertura da a atitude de abertura e de contemplação devota, meu Deus do céu. Em suma, é a atitude da prece. E é por isto mesmo que Santo Anselmo, ao escrever o seu argumento, entre aspas, ele escreve sob a forma de uma prece que ele dirige ao próprio Deus, e não de um argumento que ele está oferecendo para uma assembleia de filósofos, embora ele diga que valha para os filósofos também. Então, é o tal negócio. Diz, Santo Anselmo acreditava em Deus pela fé. Eu falei, mas espera aí, mas o que quer dizer esta fé? Hã? A fé é simplesmente você acreditar numa sentença? Acreditar numa tese? Fala, claro que não. Hã? A fé é justamente esta abertura. Sem a qual o objeto não tem consistência. E só resta a você discutir a estrutura lógica do argumento. Mas acontece que o argumento não vale pela sua estrutura lógica. O próprio Santo Anselmo já advertiu, esse argumento vale se você compreende o conceito de Deus. E você não é, portanto, o insensato, o Nabal de que fala a Bíblia. Então, toda a discussão sobre o argumento que deixa de lado o problema de como conhecer o objeto do argumento é uma discussão de insensatos. Ela deixa escapar o objeto, ela está falando de nada, está falando apenas de uma troca de palavras. Isto pode prosseguir indefinidamente sem conclusão, por quê? Qualquer discussão sem objeto não tem conclusão. E se você faz a sua formação, você aqui, vou seguir aqui o conselho do Olavo, vou procurar um filósofo de verdade e vou ver ele trabalhando. E daí você encontra lá o Bertrand Russell ou Michael Dummett ou Alvin Plantinga e vê eles fazendo isso. Examinando aquele argumento, tentando, como cristãos, né, alguns são cristãos, tentando defender o argumento de Santo Anselmo, de bom, você vai estar totalmente viciado num tipo de filosofia que não tem objeto, que só tem, vamos dizer, esquemas lógicos, aos quais alguns conferem validade metafísica e outros não. Então, você veja, quem disse para você que Deus é assunto da metafísica? Quer dizer, tudo isso, essa operação toda que você está fazendo, de buscar uma bondade maior, você está fazendo isso para além das suas possibilidades físicas? É claro que não, você está limitado por ela. O próprio Santo Anselmo está muito consciente dos limites do conhecimento humano na hora em que ele diz: Deus é maior não somente do que aquilo que nós concebemos, mas de tudo aquilo que nós possamos conceber. Então ele já sabe que o objeto da sua busca está acima, está além do seu alcance. Mas você fica sabendo de Deus aquilo que está além do seu alcance? Não, você fica sabendo só aquilo que você alcançou. E o que é que você alcançou? Você alcançou a abertura da sua alma para a transcendência de tal modo que essa alma começa a ser transfigurada pela transcendência. E a transcendência se torna um fator ativo, enquanto você se torna, como diz a Bíblia, apenas um vaso que recebe o conteúdo. Essa é a experiência universal de todos que buscaram conhecer Deus e não um argumento a respeito de Deus. Entendeu? Então, o argumento em si, tomado apenas como estrutura lógica, ele não vale nada. E todas as críticas que fizeram a ele são inteiramente válidas. Mas, diz Santo Anselmo, este argumento só vale se você compreender o conceito de Deus. Isso seja, se você não for um insensato, um Nabal, que é aquele que nega Deus. Ora, você não pode. Se você nega Deus, você não vai procurá-lo. Se você não o procura, então o seu conceito de Deus está vazio, porque você não fez a busca e não tem abertura para a transcendência. Então você literalmente não sabe do que você está falando. Então, estou dizendo isso para vocês para ficar claro que se é preciso buscar um filósofo no pleno exercício dos seus poderes, não é qualquer filósofo que serve. Tem alguns que, ainda que sejam pessoas muito interessantes, muito boas, etc., vão te viciar nesta coisa. Tá certo? E, por exemplo, eu fiz aqui algumas notas. Quando eu li aquele texto sobre a ciência e filosofia, tem aqui um apêndice, né, em que, já que entrou o Michael Dummett na conversa, vamos falar sobre Michael Dummett, né? Nas suas conferências, de resto memoráveis, sobre as bases lógicas da metafísica, Sir Michael Dummett parte de duas premissas. Primeira, a filosofia cabe responder certas perguntas de interesse geral como, aspas, temos livre-arbítrio? Pode a alma ou a mente existir fora do corpo? Como podemos distinguir o certo e o errado? Há um certo e errado ou simplesmente os inventamos? Podemos conhecer o futuro ou afetar o passado? Existe um Deus? Fecha aspas. Segunda premissa, a filosofia deve responder a essas perguntas mediante o uso do puro raciocínio lógico a priori. Bom, então muito interessante, só que é o seguinte, as duas premissas estão 100% erradas. Elas não são aceitáveis de maneira alguma. De um lado, algumas das questões mencionadas são muito mais acessíveis ao método experimental do que a qualquer análise a priori. Se existe atividade mental fora do corpo, é com toda evidência uma questão de facto e não de princípio. Hã? Quer dizer, como é que eu poderia deduzir de uma definição de alma se a alma existe fora do corpo ou não? Aí seria pelo método que fala o Schopenhauer, o método do coelho. Você coloca o coelho dentro da cartola, depois você tira o coelho da cartola. Então, isso quer dizer que a questão da atividade cognitiva fora do corpo, se você tentar resolvê-las por métodos lógico-metafísicos, você vai cair em argumentos sem substância. Não tem solução por esse lado. É uma questão de facto e não de princípio que só pode ser resolvida, e aliás tem sido resolvida por meio de observação e indução. Todos aqueles casos que eu mencionei no curso Consciência de Imortalidade. Ora, você pegue uma daquelas observações, como por exemplo o caso daquela senhora que estava lá em estado de morte clínica, portanto sem atividade cardíaca, nem atividade cerebral nenhuma, e que durante esse estado ela se via saindo do corpo e saía voando e via que em cima do teto do hospital alguém tinha deixado um sapato vermelho no teto. É? Ela acordou falando isso, o pessoal achou que era loucura, só que foram ver o sapato estava realmente lá. É? E outros que acordam contando aquilo que as pessoas estavam fazendo em outros quartos do hospital que ela não poderia enxergar nem mesmo se estivesse viva e consciente. Então, bom, o que, que é isso? Isso é uma atividade consciente fora do corpo. Eu não posso dizer isso é uma prova da atividade consciente fora do corpo. Não, isso é a própria atividade consciente fora do corpo que está se mostrando para você como um fato. Ora, se a coisa é um fato, meu filho, então não é metafísico, é? Aí eu lembro a frase de Gurdjieff. Gurdjieff é sempre um gozador, fala as coisas de uma maneira paradoxal, chocante, mas às vezes tem umas sacações. Ele diz o seguinte, Deus é material. Porque se Deus não fosse material, nada seria material. Ah, é claro. É? Veja o que diz o cristianismo. Deus não se fez homem e habitou entre nós? Então, onde está a matéria? Meu filho, a matéria está dentro do campo de possibilidade de Deus e não fora. Então, Deus não é só material, mas ele é material também. Porque se ele não fosse, nada poderia ser material. Porque já dizia o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Então, onde está a nossa matéria? Fala, dentro de Deus, velho. Não necessariamente num sentido espacial, tá certo? Mas num sentido hierárquico do mais abrangente e menos abrangente. Tá certo? Então, quer dizer, será preciso muita metafísica para você chegar nesse negócio de... nessa experiência que fala Santo Antônio? Você fala, não, toda essa experiência é física. É você mesmo, com o seu corpo, com a mente que você tem, você está tentando imaginar uma coisa que você sabe que te transcende. À medida que essa coisa te transcende, você se abre para novas dimensões daquilo que não são acessíveis a você no momento. Só que na hora que você se abre, aquilo começa a modificar você. É? E, aos poucos, esse fator transcendente e inalcançável, ele toma as rédeas do processo. É? Ele te transforma mais do que você poderia se transformar a si mesmo. Então, no simples processo, vamos dizer, de você transcender não a barreira última do conhecimento humano, ele transcender as suas limitações pessoais e de tentar conceber, por exemplo, uma bondade um pouquinho maior que a sua, tá certo? Não precisa ser a bondade de Deus, pode ser a bondade do Padre Pio, a bondade de São Francisco de Assis, a bondade de Santa Teresa, a bondade da Santíssima Virgem Maria. Então, são seres humanos, né? Então, comece, se você não consegue imaginar, então a palavra bondade para você é apenas um flatus vocis. É apenas uma palavra. Não significa nada. E como é que pode haver um conceito que não significa nada? Você pode ter uma definição que não significa nada. Como, por exemplo, a definição de quadrado redondo. Mas um conceito, concepio, quer dizer, agarrar junto aquilo que está no intelecto, in intelecto, aquilo que está na coisa, na realidade, in re, isso é que é o conceito. E esse conceito implica um esforço cognitivo que vai além da mera compreensão verbal da definição. Então, quando Santo Anselmo constrói o seu argumento, entre aspas, como uma prece dirigida ao próprio Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Porque ele sabe que qualquer outra abordagem escapa da abertura à transcendência e fica sem objeto. E se prolonga ao longo dos séculos numa discussão insensata sobre um argumento considerado em si. Ah, o que é um argumento em si? É um argumento separado dos objetos a que ele se refere. Então é apenas uma forma lógico-matemática. Tá certo? Que você jamais chegará a saber se se refere a uma verdade ou não, porque se o argumento se refere a uma verdade, a verdade está para além do argumento. Ela é um objeto real. E se está dentro do argumento, bom, então é apenas um componente lógico do próprio argumento. Tá certo? E não tem jeito de você saber se isso é verdadeiro ou não. Você só pode saber se está formalmente correto ou incorreto. Então é por isso que na hora de você escolher um filósofo para te ensinar, eu digo claramente, nunca procure um da escola analítica. Porque a escola analítica, há 100 anos, ela só faz uma coisa, criar dificuldade para vender facilidade. Quando as pessoas vêm com a maior animação, sem imaginar o número de pessoas que me escrevem dizendo isso, né? Você precisa ver os últimos progressos, né? da lógica analítica, porque agora eles criaram uma metafísica analítica, criaram uma teologia, estão defendendo o cristianismo com isso. Eu digo, ah, é, Zé Mané. É? Mas foram eles mesmo que criaram a dificuldade para isso 100 anos atrás. Ou seja, é um problema que eles criaram, que eles estão resolvendo e que é um problema para eles. Para mim, nenhum progresso da análise lógica pode resolver esses problemas, porque não se trata de um problema lógico, trata-se de um problema experimental. De um problema de fato, no qual você vai ter acesso ao conhecimento, não de um argumento, mas de um objeto. Objeto que, no caso, tem a peculiaridade de ser infinitamente perfeito e inconcebível. Portanto, só conduzível mediante uma abertura na qual a consciência, no instante mesmo em que ela reconhece a sua limitação e se abre a algo que a transcende, ela é transfigurada por esta abertura. Então, nesse momento, é o próprio Deus que toma as rédeas do processo e você entende, Deus existe. É? Não estou nem mencionando os casos onde o conhecimento humano é transcendido já na pura esfera física, que é o caso dos milagres. Isso nós podemos deixar examinar por outro dia, Santo Anselmo não está falando de milagres que aconteçam e que tenham despertado nele a fé. Não está falando disso. Ele está falando de um simples esforço cognitivo interior, né, que não é que começa com a fé, ele desemboca na fé. Né? Então, se você faz esse esforço de abertura à transcendência, muito bem, você terá, vamos dizer, esta abertura à transcendência que se chamará a fé. Ou seja, você começou com a fé como que era uma simples hipótese e você termina com a fé que é uma experiência da abertura à transcendência e, portanto, a experiência de você ser modelado por algo que você não compreende, que é algo, por algo que está acima de você, mas que você entende que é a própria raiz e a própria força vivificante da sua inteligência. Então, este é o verdadeiro método cognitivo. Né? O próprio Erich Wögener, ele menciona isso, tá certo? No texto Quod Deus Dicitur, o que se diz que é Deus, né? E, infelizmente, vamos dizer, o complemento natural disso seria o estudo dos milagres, ele nunca fez. Então, ele estuda Deus somente como fenômeno que sucede à consciência humana, mas pela própria dialética da consciência, que esbarra nos seus limites e se abre à transcendência e é transfigurada por isso, você vê que você não pode dizer que esse é um processo que só se dá dentro da consciência, porque a palavra dentro aí não faz mais sentido. Se é algo que está acima da minha consciência, que está me transfigurando e abrindo as possibilidades mesmo da minha consciência, então, evidentemente, não é a consciência o fator ativo desse processo. E por isso mesmo, a única atitude possível do investigador é a atitude de abertura e contemplação devota. Não tem outra. Então, não é matéria de fé no sentido da crença, tá certo? É a fé no sentido da abertura, que é onde uma experiência fundamental da consciência humana, é a estrutura fundamental da consciência humana, e quem quer que não disponha disso é um nabal, é um insensato, é um idiota. Pouco importando o domínio que tem da lógica. Então, em grande parte, a escola analítica, o que ela faz? Ela passa da discussão de objetos para a discussão dos argumentos lógicos. Agora, você imagina o seguinte: você está no meio do mato e de repente aparece um bicho listado. E você pensa assim: é um tigre ou é uma zebra? Deu muito bem. Normalmente, o que você faria é olhar melhor o bicho para saber se é um tigre ou uma zebra. Mas pode aparecer um filósofo analítico e dizer: não, meu filho, isso aí pode ser um erro da sua percepção. Você, para resolver isso, não adianta você examinar o objeto, você tem que examinar a estrutura da sua visão, a estrutura do seu olho. Daí, quando ele vai examinar a estrutura do olho, acontece: bom, mas espera aí, mas o olho, afinal de contas, ele também se compõe de moléculas, moléculas compõem de átomos, as átomos se compõem de partículas, então você vai precisar conhecer até a última partícula, né? Agora, enquanto isso, o tigre já te comeu ou a zebra já te deu um coice. Ou seja, uma questão que era estritamente objetiva, que se dizia a respeito da natureza de um objeto, se transforma numa investigação sem objeto, voltada ao próprio aparato cognitivo, à estrutura do aparato cognitivo, e assim por diante, você nunca sai disto. Não que as investigações sobre o aparato cognitivo ou sobre a estrutura do pensamento humano sejam inúteis. Não, mas elas se tornam letais quando você apaga o objeto e tenta resolver o seu conhecimento do mundo mediante a pura análise do sujeito, sem objeto. A análise do sujeito, ou das suas estruturas cognitivas, ou das suas estruturas de pensamento, etc, etc. Então, de bom, o pessoal pode ficar estudando o argumento de Santo Anselmo por 200 anos, mas o ponto principal é o seguinte: eles não vão saber, que é o de que ele estava falando. E esse de que era exatamente aquilo que Santo Anselmo dizia: se você compreende o conceito. Então, entenderam? Bom, buscar um verdadeiro conhecimento de filosofia, mas você pode estudar a escola analítica, mas, por favor, não faça a sua formação depender dela. Porque ela só vai criar um monte de problemas internos que depois ela mesma vai resolver, né? É assim, um pouco essa história, quando você vê a evolução que vai desde o Hans Reichenbach e Bertrand Russell, que eram negadores da metafísica, etc, etc, até quando chega no Michael Dummett, o Plantinga, eu digo: descreva isso em poucas palavras. Eu digo: vocês conhecem a história do bode? Põe o bode, ele fica tudo de inferno, aí tira o bode. Ah, que maravilha! Então, eu acho que o deslumbramento que esse pessoal está perante a metafísica analítica, a teologia analítica, é simplesmente um alívio após a retirada do bode. Mas quem mandou colocar o bode lá em primeiro lugar? Quem disse para vocês que esses problemas podem ser resolvidos por este método de análise lógica das sentenças? Quer dizer, você parte do princípio de que só há experiência do mundo sensível. Eu digo: muito bem, mas na experiência do mundo sensível está incluída a abertura à transcendência, mediante o qual algo que você não sabe nem se é sensível ou não, mas algo que está para além da sua consciência, assume as rédeas do processo e te transfigura. Então, é esse o método de investigar essas coisas, não há outro. Se você não quer e você quer ficar apenas na análise de conceito, meu filho, então você está discutindo o nada. Pode ser tudo muito interessante, mas não tem nada a ver com o assunto. Ou seja, nós temos aí séculos de discussão sobre o argumento de Santo Anselmo, que não tem nada a ver com o argumento de Santo Anselmo. Então, esse aí é um belo exemplo de como não, do que não se deve fazer. Embora tem coisas que não se deve fazer, que não serve para nada, mas que dão um trabalho miserável. É que a gente chama a máquina de desentortar bananas. Então, bom, eu acho que... Que horas são agora? Ainda dá para responder as perguntas, né? Tá bom, então vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Então, vamos lá. Aqui tem algumas perguntas, mas antes das perguntas eu queria observar que eu li aqui no chat uma coisa perfeita que foi colocada aí pelo Carlos Magno, que a filosofia analítica é um voodoo ao contrário, o sujeito espeta as agulhas nele mesmo para ver se o boneco reage. É exatamente isso. Aqui o Aldson Muniz pergunta: que livro sobre a escolástica eu indico? Bom, então anotem aí, porque isso aí é uma sequência de leitura muitíssimo interessante. Então, a título de estímulo inicial, de aquecimento, leia o livro do Gilbert Chesterton sobre Santo Tomás de Aquino, né? Não é um livro técnico, mas ele é tecnicamente perfeito. Então, isso é para quem não sabe, que está fora do assunto, lê o Chesterton primeiro. Depois, você aprofunda lendo o livro do Antonin Certillange, A.D.Certillange. Certillange escreve-se S-E-R-T-I-L-L-A-N-G-E-S. Certillange. O livro chama-se Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Deve haver uma tradução inglesa, né, creio eu. E depois o livro do Maurice de Wulf, D-E-W-L-F, Maurice de Wulf, que chama Filosofia Escolástica Medieval e Moderna. É um livro curto, mas que te dá assim, a unidade do desenvolvimento do pensamento escolástico ao longo dos tempos. Depois, tudo isso aí eu estou falando, não os textos originários, que esses são estudos, né, a respeito. E depois os dois livros do Etienne Gilson, L'Esprit de la Philosophie Médiévale e La Philosophie au Moyen Âge. Feito isso, você está pronto para você ir direto para os textos originários, né? Onde a coisa mais razoável seria você começar com a Suma contra os Gentios, de Santo Tomás de Aquino. Depois você vai pegando, né, o... Até aí você já pegou o fio da meada. Se ler tudo isso aí, você já tem, né, o caminho das pedras. Aqui, o Hélio Angotti Neto, isso não é uma pergunta, é uma informação. Ele diz: como professor de medicina da Unesc, Unesc acho que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, tive a oportunidade de montar um grupo de estudos e a instituição, além de permitir a realização do mesmo com a sua estrutura, também incentivou a criação de uma extensão universitária em humanidades médicas. Encaminho o conteúdo para o seu conhecimento. Tenho a certeza de que é um pequeno filhote do curso online de filosofia e de que aprendi com todos vocês. O curso é aberto aos alunos da instituição e alguns já mostraram interesse. Dele também participaram outros dois colegas aqui do COF, Luiz Duarte Júnior e Maurício Lawrence de Freitas. Parabéns aí, Hélio. Isso é uma maravilha. Aqui, Salomão Domingos pergunta. Essa pergunta é importantíssima. Pensando nesse assunto, o verdadeiro sentido do argumento de Santo Anselmo, não pude deixar de pensar que o mesmo lembro que eu li a respeito de Epicuro no seu livro Jardins e Aflições, que relata as afirmações de que a prática do epicurismo seria requisito necessário para, digamos, entendê-lo, etc. Não recordo bem o texto. Sei que, se tratando do epicurismo, não tenho o que discutir, mas se o argumento vale para o Santo Anselmo, necessariamente valeria para o outro, ou estão tentando comparar a laranja com banana? De certo modo, é uma comparação de laranja com banana, porque esta, vamos dizer, essa adoção da atitude interior que eu estou falando, ela não tem nada a ver com a prática da religião em si mesmo. Isso é uma investigação filosófica real. Quer dizer, apenas você está tentando se colocar na posição cognitiva sem a qual é impossível você preencher de alguns conteúdos substantivos a definição nominal que você recebeu. Então, até aí não tem nada a ver com religião. Você vê que o grande praticante desse método foi o Erich Voegelin, que nunca foi um sujeito religioso, né? Que eu acho que ele foi na igreja quando foi batizado e depois quando morreu, né? Mas, de certo modo, é um pensador profundamente religioso. Então, aqui se trata realmente de método filosófico, tá certo? E não de uma prática religiosa qualquer, prática disciplinar, né? Então, é simples assim, a meditação sobre o que seria a bondade infinita, o que seria a sabedoria infinita, quer dizer, qual é o conteúdo desta definição. O sujeito, se ele acha que só por ele dizer a expressão, né, um ser infinitamente perfeito, ele já tem ideia do que ele está falando, aí ele está provando que de fato não tem ideia nenhuma. Quer dizer, não é possível você se aproximar desse objeto senão por uma certa prática da autotranscendência, da abertura à transcendência, não há outra maneira. Luiz Ricardo pergunta, a abertura para a transcendência, para a maior perfeição, para Deus, enfim, implica a abertura para o mundo. Se essa aparência corresponde à realidade, como separar o joio do trigo? De bom, em primeiro lugar, a abertura para qualquer objeto é uma condição sine qua non da investigação sobre ele. Quer dizer, se você se recusa a enxergar o objeto, se você quer lidar apenas com a definição nominal, então você não está estudando aquele objeto, você está estudando lógica apenas. Não é isso? E a lógica jamais não tem nenhum meio puramente lógico de você provar a existência do que quer que seja. E esse é que é importante, porque o que Santo Anselmo está falando não é uma prova lógica. Há uma aparência de prova lógica, mas no fundo ele está falando de uma prova experimental. Porque não tem outro jeito de você chegar a captar algo da substância do ente definido, senão por esta abertura à transcendência. Tá certo? Então, se você se ativer ao puro domínio lógico da discussão do argumento em si, a coisa não tem solução. Você pode continuar discutindo a sua vida inteira. Não é isso? E note bem, é muito importante entender que Santo Anselmo, em parte alguma, está tentando provar a existência de Deus. O que ele disse é o seguinte: se você compreende o conceito de Deus, você entende que a existência está embutida ali. É só isso que ele disse. A ideia de usar isso como prova, num sentido polêmico, né, para provar ante os infiéis a existência de Deus, essa ideia parece mais com Descartes. Descartes tem realmente esse intuito. Agora, Santo Anselmo não está escrevendo para os infiéis, ele está escrevendo para o próprio Deus, meu Deus do céu. Né? Ele não vai provar para Deus que Deus existe. Quer dizer, o objetivo realmente não é este. Né? Ele está tentando expor o conteúdo inteligível de um artigo de fé. Tá certo? Mas entenda-se, a fé não é crença, a fé é exatamente essa abertura. Então, Juliano Miller diz, dentro da verdade divina, nada pode maior dos sábios do que arranhar a superfície, pois tudo que julgamos saber ou descobrimos como verdadeiro depende do confronto com a realidade mesmo, ou seja, depende da realidade da qual está tudo subjugado. O que podemos nós, na nossa mediocridade, é sermos humildes e estarmos abertos para a realidade. Mas isso aqui é coisa básica, né? Contra factum non est argumentum, já dizia Santo Tomás de Aquino. Então nós temos que procurar, antes de procurar os argumentos, nós temos que procurar os fatos, meu Deus do céu. Né? É o que já dizia o Erich Wegener, não estude filosofia, estude a realidade. Né? Porque senão você pode cair fazendo uma discussão muito interessante de acadêmicos, que criam problemas uns para os outros e depois resolvem os seus problemas, e ninguém tem nada a ver com isso, mas tem interesse puramente lógico, né? E eu não acredito que essas discussões puramente lógicas sejam do interesse máximo da filosofia. Não são, nunca foram, não foram do interesse de Platão, não foram do interesse de Aristóteles. Aristóteles inventa a lógica, mas o tempo, veja, 70% das obras de Aristóteles são obras de ciência, de observação da natureza, de descrição das instituições políticas, etc. É livro de ciência. Então, eu, primeiro, não acredito, já expliquei na aula passada, eu não acredito que exista uma fronteira nítida entre filosofia e ciência. Se você diz como... Olha, tais aqui, estas... Filosofia trata destas perguntas, e estas perguntas devem ser respondidas por meio do puro raciocínio. Isto é filosofia e tudo mais é ciência. E, bom, você está fazendo uma divisão administrativa. Porque, como dizem, várias dessas perguntas não são perguntas filosóficas no sentido de ter de ser respondido pelo puro raciocínio. Ao contrário, são perguntas que se referem a fatos. Tá certo? E se se refere a fatos, não tem como você fugir do método experimental. Porém, o método experimental, por si, no sentido puramente laboratorial, não vai resolver essas coisas. Por quê? Não há experiência sem a inteligibilidade do conceito, dos conceitos de experiência. Então, a atividade filosófica e científica é mesclada de tal maneira que você não sabe onde termina uma e começa a outra. Que sempre foi assim, até o tempo de Newton e Leibniz era assim. Eu não vejo por quê. Só porque você tem que criar departamentos distintos, só por uma necessidade administrativa, você vai fazer de conta que existem fronteiras objetivas que, na verdade, não existem. Michel Christian de Andrade pergunta: estou na décima aula do curso de filosofia e nessa o senhor dá o exercício de lermos um livro de filosofia e meditar vagarosamente sobre a experiência real que as frases ali escritas relatam. Escolhi o livro Convite à Filosofia, de Mário Ferreira. Escolhi bem... Não, qualquer livro pode ser feito para isso. Mas o Mário Ferreira, eu nunca recomendo o Mário Ferreira para quem está começando o estudo de filosofia, porque os livros do Mário Ferreira são horrivelmente mal escritos. Tudo aquilo foi ditado, né, ou gravado na aula, e alguém fez uma transcrição, e ainda aquilo ainda precisa ser editado. Editado não quer dizer você conferir as várias edições. Fala, não, na verdade você não tem um texto, você tem um rascunho ali. Tá certo? Então, precisariam ter um trabalho muito profundo de reescrever aquilo. Tá certo? Quer dizer, uma edição interpretativa que tem que fazer. Não, então, é uma coisa lamentável, mas por exemplo, você vê muita diferença entre os textos que o Mário escreveu de próprio punho e aqueles que foram feitos assim. Por exemplo, o livro da Filosofia da Crise é um livro que o Mário, em grande parte, escreveu de próprio punho. É muito melhor, a redação está muito melhor do que a das coisas que foram simplesmente gravadas e transcritas. Sem contar o fato de que, muitas vezes, as pessoas que estavam transcrevendo, como a própria esposa do Mário, não estavam entendendo do que ele estava falando. Ela não tinha treino filosófico suficiente para aquilo. Ele fez o melhor que podia, um trabalho meritório, mas o resultado ainda está muito aquém do que nós precisaríamos para ter um texto definitivo. Né? Então, o que você está lendo, na verdade, é um rascunho, não um livro. Então, com essa ressalva, de qualquer livro de filosofia serve para isso. Guilherme Monturo pergunta: você pode comentar no momento oportuno esses trechos da fala do filósofo Xavier Zubiri? Eu acho que até é oportuno agora. Diz o Zubiri: minha vida intelectual transcorreu como uma corrente ladeada e canalizada por duas margens. Uma, a ideia de liberar o conceito da realidade da sua submissão à ideia da substância. As coisas reais não são substâncias, mas substantividades. Não são sujeitos substanciais, mas são sistemas substantivos. Disso me ocupei no meu livro sobre a essência. A outra margem, isso não podemos discutir depois, mas o que ele diz em seguida é importante para nós aqui. A outra margem é a de liberar a intelecção, a inteligência, da sua submissão à função de julgar. O ato formal da intelecção não é o juízo, mas é a apreensão da coisa real mesma. E essa coisa mesma se nos dá, primária e radicalmente, na impressão sensível, isto é, na impressão de realidade. Então, eu acho que esse passo que o Zubiri deu é uma coisa absolutamente fundamental. Sempre, quando eu li os livros de lógica, em lógica diz o seguinte: a simples apreensão nada afirma. Então, a atividade da inteligência só começa quando vem o juízo, quando você afirma ou nega alguma coisa. Isso seria impossível. Quer dizer, se do que você está apreendendo pela simples presença do objeto, se ali não existe veracidade nenhuma, então como é que pode a sua inteligência enxertar uma veracidade numa coisa que em si mesma é neutra? Então, tem que haver a veracidade no simples ato de apreensão. Isso, assim, é a primeira vez que eu li isso no Zubir, eu falei, é claro que ele está certo, tem que ser assim. E, no meu trabalho, o problema da verdade, a verdade do problema, eu declaro isso com toda a letra, quer dizer, nesse ponto eu estou com o Zubir e não abro, quer dizer, o ato fundamental da inteligência é a apreensão da realidade das coisas nas próprias coisas. Essa dimensão de realidade, ela só existe para o ser humano. Nos animais, por exemplo, como eu disse, só tem a noção da impressividade, quer dizer, eles têm impressões que chegam. Por exemplo, eles não apreendem coisas, entes e estados de coisas, eles apreendem o que eles estão sentindo. Então, a percepção humana, ela já dá um salto. Ela apreende o que o Zubir diz, a formalidade de realidade, que aprendemos as coisas como reais. Tá certo? Eu acho que isso está, de certo modo, subentendido em tudo que eu estou falando aqui. Bom, eu acho que por hoje será só. Esta tarde aí, são 11 horas. Tem aqui uma pergunta longa sobre Gustavo Gorção. Da Celina, não vai dar para essa questão de hoje, outro dia nós falamos disso. Então, queria também avisar a vocês que essa semana, eu vou colocar na minha página online o anúncio do próximo curso que nós vamos realizar aqui em Colonial Heights. No começo de maio. Então, essa semana terá o programa lá. Tá bom? Quem quiser já vai se preparando para viajar em maio. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.